Ascensão 160. Tive Ascensão a 160, azul 2774. 774, cruzado direto coral. Direto coral, azul 2774. Elevadores, solo aos 23, direito, 21, no solo. 21, no solo. Estabilizado, passarendo, 2224. Enche o pulo salvador, 11895. 1895, passarendo, 2224. Barone Grepe, PAC 1098. Salvador, passarela 2224. Passarela 2224, autorizado pouso, pistão 0, vento 60, graus 89. Terreiro pouso, pistão 0, passarela 2224. Canega 212, livre de restrições, lista para 2003, registro no 08, autorizado LS, reportando o localizador. 2000 no 08, 6212. 2018 e a torre em 118,95. 2018, ajuste. 295, 1018. Confirmando, alternado do 1134, São Gonçalo do Amarante, Natal. São Gonçalo, centro. Salvador, boa noite, gol 1134, pronto, não posso estar dando. Autorizado, né, Matheus, 1134? Matheus, não. Visual no setor, visual com o campo, autorizaria a PROD simples, intercepto LF por meio próprio, chama 6212. 229, direito, 21 no chão. 219 no solo, portaleta. Tá negativo, persegue na descida 02-10, estaria na 08. A posição dona é chamada pelo observador em 1-1-8, decimal 95. Positivo. Possibilidade de marco simbra e completa para o mês próprio da final LS, 6212. Eu desejo fazer uma aproximação visual, confere? Afirmo. Obrigado. Escutar então uma aproximação visual. Afirmo, senhorita. Confirma, chama 6212, o controle não copia. Sim, deseja. Eu sigo para o Índio Serra, desça para o 1700 pés, registrado em 1908. 1700 no 08, 6212. Como copia o chanel? Agora 5/5. Segundo 134, decola os 30, controle 208. 208, boa, gol, não, viu? Controle, boa, gol, 1-1-34, decola. Bom, 1-1-34, contato radar, saída PUCA, nível 350. Puca 350, gol 1, solicita 27 com o final. 270, confirma. Positivo. Cruzado, submantenha 270. 270, só mantenha 934. Visão com a pista 6212, eu chanero. Mais transferência 6212. Salvador é o X-ray Papá. Melhor falo, Salvador, eu vou no 868. 868 para Aracaju, mais claro. Mas é. Aracaju 230, Golfo 677, decola 10, esquerda, PUC Aracaju, 1208, 5403. Autorizou 230, fazer a rota, Golfo 677, PUC Aracaju, curvando a esquerda, 208, 5403. Vai chamar pronto. Vai chamar, 180. Autor de 9097, 3097, oceano de instituição, 47 para a chegada da mar, autorizado ITAP, descendo para o nível 050. Ok, da presença de posição direto do ITAP. Afirmo, então, 3097. Ciente, descendo para 5000. Chama 6212, chama controle correção, chama todo Salvador em 118, decimal 95. 295-6212, boa. Oi, boa noite, Xana 6212. 6212, autorizado pouso, pista 10, vento no 40 graus, 109. Tive pouso, pista 0008, ajuste 2-1-2, só os 3-5 direito, 2-1-1 só. 2-1-1. Informa pátio 3, não informou a posição, fique atento ao sinalizador, ingresso quilo. Pátio 3 vai ingressar quilo, atento à posição, pedido que a 62, Brenado 6292. Nuno 34, Recife, 126, decimal 85. 2 foi formado agora, é a 5 Lima. 5 Lima, 612, obrigado. Ana 258, acione identificação, autorizado chegada Mari, autorizado ITAP, descendo para o 050. Mesmo, grande ITAP, descendo para o 050, Gené, 6258. Lama 134, controle. Prossiga, 134. 134, centro Recife, 126.85, secundária, 125.45. 265.255, obrigado, boa noite, Gonão 134. Tá 9097 para 050, boa de estado. 9097, confere livro das restrições de altitude e velocidade, desça para 2010, o ajuste em Salvador 1018, autorizado ele é 7870, reporta no autorizador. Gente, 9097, está liberado até 2010, sem restrições de altitude e velocidade. A 7774, serviço radar encerrado, um minuto para a posição coral, chama agora Ilhéus em 120, decimal 1. 1201, não há. Guarulhos 320, Apesulo 10, decola da pista 10, com curva à direita. Dael Leda, pois Leda Motiva. 120, decimal 8, 5177. 320 para Guarulhos, Apesulo 10, circulando 10, na curva à direita. Dael Leda Motiva. 1208, 5177, Tanas 440. Reporta para outra projeção. controle, boa noite, 972, faça 200, 950. C4062, oceano identificação, chegada mar e desse montanho 050. Também é 8, ano 3, despertando. Está autorizado, chame o táxi. Acordar, chama o táxi, 8 mil. É 972, autorizado para hoje, táxi. 972 para hoje, táxi, obrigado. É 258, livre de restrições, desça para 2.010, hoje destino 018. Livre e LS API, destino 0, reporta no utilizador. Não, sobre um alado, copia que está autorizado descer para 2.010, autorizado com o ILS, destino 0, destino 258. É 258. Desculpa aí, colega. 4.0.62, controle, 5 da Bravo, descendo 1.7.0. 4062, estando identificação, chegada a mar e desse mantém o nível 0620. 060, azul, 4062. Controle, confirma o QNH para o CNR 6258? É no 098. 098, grato. Passar o interno e baixo travado, tá? 9790. Gente, torre 118 decimal 95. 102.95, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Tá 9097, vai passar o interno 6 milha, baixo travado, tá ligado? 9097, livre pouso, pista 10, ventura 60 graus, 8 mais. Livre pouso 10, 9440, puxa acionamento no 9. Autorizado, reporte táxi. Livre, eu tô na placa certa. Táxi 1868, temos 179 a bordo, 12:20, alternativa Salvador. Seu ponto de espera, 1018 é o ajuste, a torre em 118.95. Esse ali é o teu ponto de espera, 295, vai chamar lá 1868. 8, Monte Sério na 10, pronto. Descontro 68, autorizado na EMAT. EMAT no 089. Olha o gol 972, confirme as condições da pista. Claro, 097, solo 5, direito, 121, 1 no solo. 219. Você deseja saber se está chovendo ou confirme? Isso. É da chuva. Solo 907 ligou, boa noite. Boa noite, 9097. É a posição 1, Romeu, parte 3. Ingresso vem aqui. Romeu, parte 3 vem aqui. Solo Salvador, 9440, 113 a bordo, 0410, Galeão, instruções para o táxi. Cidade Factory, Pátio Índia, quantos fora 1895, 1018, ajuste. Pátio Índia, 1895, 1018, ajuste, tá. Marco, corta no pé. De decolagem, vento 1,40 graus e decolagem 098 para sobre o sol, agora de quatro. Para 272, prossiga para 2006, hoje destino 098. Autorizado ele é sexta e pistão 0, reporta no localizador. Ok, 258, torre 118, decimal 95. 95. Azul 4062, redução para 2009, prossiga a descida para 3010, livre de restrições de altitude e ajuste no 098. 098 agora, desce para 3000, livre das restrições e reduz 2009, azul 4062. Paciente, mantém a posição, mantém a posição. Mantendo. 9440, autorizado aliás e mantém a zero. Autorizado aliás e mantém a zero, 9440. Estabilizado ILS da 10. 9972-1-1-1-8-9-5. Certo, ótimo trabalho. 4062, reduza para 1809. Desça para 2006, autorizado ILS FRI, reporta no utilizador. Surgiu agora com 1-0-8, autorizado de 500, é reportar. Estabilizado do 4062. Traz 7-2 livre o pouso, vento 1,40 graus, 1,09. 140 com 12? Com 10, com 10. Obrigado. O 440 decola os 5 lados, controle 208. 1218, confirma. 208. Controle Salvador, muito bom dia, tá na nave 440. É 9440, contato radar, saída da EL, autorizado 320, voando laser. Leandro, obrigado. 1868, Recife, 126, decimal 85. 2685, 868, agora, obrigado. Obrigado, Luda. 4-4-4-0. Obrigado. 4-0-6-2, continua a pressionação, vai ter o seu recurso. Agora vem 4-0-6-3. Chegou 972, solo 01, direito 211 no solo. 021, boa noite. Salvador, é o Gol no 972, boa noite, livro. Boa noite, 972, Portão 9, Alfa Juliette. Alfa Juliette, Portão 9, Gol 972. Cell 62, o vento no 400 graus, vale vento. Desculpa, pode assistir, não entendi. Pouso, vento no 40 graus, 109. Luiz Pouso, 110 graus, 4010. Para conquista nível 160, centro de informação. Passarelo, copia. Copia, o passarelo. Então é conquista 180, direto Enefa, direto Filó, direto conquista. Decoda 10, direita, Abo, Enefa, 120, decimal 8, 5417. Sete autorizado 180, Abo, Enefa, Filó. Decolador 10, curva direita, Abor Elefa, 1208, vai acionar 5217, passagem 2025. 5417, Champão. 5417. Salve Salvador, muito bom dia. Azul 4062, livrou. 4062, ingresse quilo para o pátio 3, a infraero não informou a posição. Fique atento ao sinalizador. Quilo, pátio 3, aguardando o sinalizador, 4062. Salvador do 1098, aproximo para o tanque PD de 174 com 3 horas, antena Recife. Até o ponto de espera está livre, ajuste 1018 e a torre 11895 no 098. Ponto de espera 295, gol 1098. Alfa Azul 1098, tá próximo do Ponte 0090, pronto para decolagem. Foi 1098, autorizado em linha de colapso, está na 0, vento 150 graus, 1090. Livre a linha e decola da 10, gol 1098. Decolada 10208, mais um. 08, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, chegou 1098. 098, contato radar na decolagem, saída PUCA, suba para o 370. Desce na PUCA, 380, gol 1090. 370, gol 1098. Boa, Riz, 370, gol 1090. Possibilidade de voar da presente direto de para o gol 1098. Alfa 098, aguarde coordenação. Grato. Zero 98, autorizado de par. Vamos direto de par, grato, voo no 098. No 172, esquina de identificação chegada na área, desse mantém o 050. Obrigado. Pressão visual sem chuva, boa noite, meu oito. Sempre visão de nada, né? Pega a chuva. Sempre visão, boa noite, meu oito. Sempre visão. Afirmo, sem previsão. Obrigado. Tem 381 na folha provadora, presente? Tem 381 autorizado para hoje, dona, descendo para 2010, o ajuste na 018. Autorizado ele é sexy rape, pista na 0, reportando o localizador. Desce para 2000 PS, hoje Duna 1018, T3891, autorizado para o segmento X-Ray. Duna 098, chama centro Recife em 126.85, alterna em 125.45. Duna 098, copiou? Duna 098, controle. Boa noite, passarinho 2228 para o pushback acelerado. Fusão 2228. Confirma, senhor? Chamando 211, está autorizado o pushback acelerado, mas mantém a escuta do solo 211. 7, vai chamar o 21. Então, 21, iniciando puxa sonar, passaria 2228. Sim, chama o táxi. Fala. 3891, para o táxi, passaria 2228, Salvador, 52 POB com 5 horas e 26. E até o ponto de espera via Índia, ajuste 1018 e a torre em 11895, passaria 2228. 7 via Índia, 11895, só corrigindo, é 56 POB. 5,6. Boa. Salvador, boa até 3891. 389 avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 150 graus, 0 litros. Autorizado pouso, 3891. Vai dar, pegou o 972. Nome 72, sim, confere, desça para 2000 país, livre das inscrições, registro no 018. 1.800, livre, gol 1.172. Salvador, gol 1.098. Sim. Passando 2.60 para 3.70. Gente, confere, se foram feitas algumas chamadas, por exemplo, no cotejou, chama sempre Recife em 1.26.85. 2.085, perdão, então. Muito boa noite, obrigado. Boa noite, bom. Gravo.